sobre o vaguear pelo matagal a apanhar violetas. Isto não tem graça nenhuma e eu recomendaria qualquer outro tipo de atividade. Visitai antes um amigo doente. Se isso for impossível, vejam um espetáculo ou tomem um banho quente e leiam. Qualquer coisa é melhor do que ir para um matagal com um daqueles sorrisos vazios e amontoar flores num cesto. Quando derdes por vós, estareis a saltaricar de um lado para o outro. Afinal, o que é que se vai fazer com as violetas depois de as ter apanhado? Ora, pô-las numa jarra, dizeis. Que resposta tão estúpida! Hoje em dia podeis telefonar à florista e encomendá-las. Deixai que seja ela a vaguear pelo matagal, é para isso que se lhe paga. Assim, se houver trovoada ou se por acaso aparecer um enxame de abelhas, a florista é que será empurrada para o Monte Sinai. A propósito, não penseis por causa disto que sou insensível às alegrias da natureza, embora tenha chegado à conclusão de que, como puro divertimento, não há nada melhor do que passar 48 horas na cidade de borracha e espuma em meados de agosto. Mas isso é outra história.